060, sem identificação, V4, para interceptar a chegada do Med 1. Essa é a linha de voo 050. Ajuste o navio no 5. Destaque 050, ajustado no 050, mesa. 070, boa noite. Via chegada do Med 1, desse aparelho de voo 060, ajuste no 095. Voo 9060, desça para 2017, em restrição e permanece ajuste na 095. Autorizado o final do procedimento e ele é feito. A sessão na 0 é desabilitada. Afirmativo, 2000 pés, 1095, procedimento é CREI, como é estabilizado. Voo 9060. Da altitude e estado, então 3170. 9060, estabilizado em ILS X-Ray. O 9060, complete no procedimento, genitor em Salvador, frequência 1918-95. 1895, grata, tá bom. Até bom posto. São 3170, deixa para 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. A pistola 0, está estabilizado. 2015, boa noite, pouso autorizado, pistola 0, 22, 00, grau 02. Sete, estou na baixada entrada, voo 9060, boa noite. Fiat. São 3170, complete nosso procedimento, chame o seu instalador, frequência 118, destinal 95. Chama a sua agora, São 3170, uma boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado. Direita, Alfa Juliette, portão 4. Direita, Alfa Juliette, portão 4, vamos fazer o melhor. Autorizado, pistola 0, vento 2, 80 graus, 0, 2, 9. Tem livre, pousão 0, tá 3, 7-0. Sincero, falou 4 meia direita, virou no norte. Corrigindo, à direita, alta, Juliette, remoto no 4.